299, suba ao 360, chame Recife agora. 1288, término 3325. Ao 360, Recife 1288, 13325, gol no 399. Bom voo. Obrigado, senhor. Boa tarde. Gol no 601, completa a final do RNAVE, torre no 86. Completa o RNAVE, 18 também, 601 no bora. P545, pronto para o táxi, PLB 64, 3 horas e 40, alterna Porto Seguro. Sete, triplo 54 no 5, copiado os dados, aguarde para iniciar o táxi. Aguarde o táxi 45. Para o táxi, então, 3567, 100 a bordo, alterna com fim, 3 horas e 55 de autonomia. 25. 601. Tem livre pouso no 0, ciente menos 90 mais, João 601. Decimal 612, então 3567. Baixo Juliette, Alfa e Charlie para o ponto esperador no 0, quando pronto 18,6, então 3567. Afirmo. Solo gol no 856, portão 10, com inspecionamento, aguardando cópia. Aguarde, gol no 856. Aguardando. Trip 54 no 5, está autorizado seu táxi, via parte principal, táxi 6 Juliette, Alfa Bravo, versão Juliette, Alfa Charlie, até o ponto de espera da pista no 0. Quando ingressar na Alfa, torre 1 no 8, decimal 62, será o número 2 para a decolagem. Trip 54 no 5, autorizado Juliette, Alfa Charlie, ponto de espera, torre 1 no 8, 6. Afirmo. Obrigado. Sim. Salvador, boa tarde, TAM 3567, próximo ponto de espera da 110, pronto, visual com aeronave na final. Confirme, é o TAM 3567, mantém o ponto de espera. Positivo, pronto, visual com aeronave na final. Alinha e manter 3567. Alinha e manter 910 3567. 5601, no solo 29. Libera a direita, solo 121 no decimal 9. Direita 29, 601 no gol. Tan 3567 autorizado decolar. 140 graus, 109. Sim, decolagem da 10, Tan 3567. Como 601 no ciente, livre táxi, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette para o meio, agora 1601. Boa noite, 56, portão 10, está autorizado pushback, acionamento, aguarde cópia. Ok, autorizado, aguardando cópia. 1856. Controle Salvador, gol 1602, ciente da informação, ECO. 1602, acione identificação, chegada Mari, desce, mantenha nível de voo 050. Perfil da Mari, descendo ao 050. Gentileza confirmar se o ILS está completo ou está sem o Vlad? ILS sem glide, em virtude da cabeceira está deslocada 90 metros. ILS sem glide, em virtude da cabeceira está deslocada 90 metros. O RNAV da 10? RNAV aguarde autorização. Olha o TAN 3567 decolado na sua escuta. C567, contato radar, suba ao 360. Ao 360, 3567. Autoriza com referência a Evalda, presente no TAN 3567. Autorizado por Odigoli, TAN 3567. Capta presente, Goli, 3567. Pronto. Autorizado decolar 180 graus 099. 304 decolar. Alterna Salvador, qual é o POB? 51, 85. Ok, 51, está pronto para a cópia? O seu táxi está autorizado. Correção. Pronto para a cópia? Pronto, 85. 256, está autorizado 390 para Recife, pela altura 58, previsto saída Fuca, transição Aracaju, com curva esquerda após a decolagem. 510, frequência do controle. 119.8, seu transponder 5547 ou no 856. Ok, que pode ser autorizado Recife, 390 via Perigo 58, decola da 10, curva esquerda, por Caracaju, 198 controle, 5547, senhor, no 856. Afirma, o gol no 856 está autorizado, seu táxi, parte principal, Juliette Alfa Bravo, versão Juliette Alfa Charlie, até o ponto de espera da pista 90. Quando ingressar na Alfa, turbe em 118.62. Ok, autorizado o táxi, ó. Bate Juliette, Alfa e Charlie. Na Alfa, chama 2-18-6. 1856, obrigado. R$2.500 na Pro do Serra Vitor 366. Gente, está programado então, após o ITAP, voar pro Serra Vitor 366, 2.500, com 0 no 4 no ajuste. No 5, solicita possível direto coral. Autorizado. Autorizado coral, 5-4 no 5. Todo 601. 601, prossiga. O que é indicado para o senhor foi o 03. Foi escutado e também cotejado o gate 6, assim, o farinha do 601. Ok, o gol, iremos verificar aqui, mas o gol foi informado 03, Alfa Juliette 03, mas o senhor ingressou no 612. Pois é, escutamos o 06, também foi cotejado e por isso prosseguimos para o 6, gol 601. Pode ficar aí, a espera vai remodelar, ok? Ok. Gol no 601, mas o grau da esquerda de fio de informações. Tá livre. Obrigado. Dan 3567, chame Recife 1288, ao término 3325. 288, Jet 6720 está autorizado, puxa acionamento no 4. Vou trabalhar o táxi 6720. Salvador, boa noite, gol no 856, próximo ponto de espera da 10, pronto. 1-856, autorizado a linha de decolar, 220 graus, 099. Autorizado a linha de decolar da 10, 856. Salvador, boa noite, está passando o Bravo Kilo Índia. Bravo Kilo Índia mantém uma centena proa de Simbra, reporte no ideal para descida, prepare o ILS X-Ray pista 10 com 90 metros deslocado. Uma centena proa de Simbra, prepara o ILS X-Ray, Bravo Kilo Índia. 5-6 decolou aos 4 anos, chame o controle. 8-5-6. Controle, Salvador. Boa noite, 5-6. Decolou na PUC, Aracaju. Boa noite, 5-6. Sube e mantenha 390, vigilante. 390, 8-5-6. Serra Vitor 366, estabilizando o gol no 602. No 602, torre 1186, bom pouso. 1186, 602, boa noite. Solo Abjet 6720 para o táxi, POB 138, 3:20, alternando com o grid. Tenente Web 6720, autorizado o táxi via Índia Alfa Charlie até o ponto de espera da pista no zero. Ingressando na Alfa, torre 118, decimal 612. Via Alfa Charlie, 10, ingressando na Alfa 118, 6720, 7-2-0, próximo ponto de espera da 1-0, pronto para decolagem. Nível 350. Estreito 350, 156. Torre, boa noite, objeto 6720. Gol no 602 avistado, cheque o trem, autorizado pouso, primeiros 90 metros indisponíveis, 180 graus, 1-2-11. Tem livre pouso na 1-0, ciente da interdição, ou no 602. Solo Salvador. Boa tarde, TAM 3897. Torre, boa noite, Webjet 6720, ponto de espera da 1-0, pronto para decolagem. Webjet 6720, mantém o ponto de espera. Ponto de espera, 6720. Solo Salvador, boa tarde, TAM 3897. TAM 3897, boa tarde, prossiga. Boa tarde, gentileza, quando possível, coordenação do 360 para Guarulhos. Aguarde, TAM 3897, é isso? 3897, confere, obrigado. Confirmando a operação pista toda extensão, menos 90 iniciais? Afirmo, e qual é o horário do seu voo? 21115. 21115, certo. Muito obrigado. 356, chame Recife. 12685, alterne 12545. 2085-2545-856. Bravo, Kilo Índia, acione identificação, contato radar a 5-3 milhas nordeste de Salvador, sob vetoração para o procedimento ILS X-Ray, curve à direita para o A245, limite 120 de Simbra. Direita 245, limite 120 de Simbra, bravo, Kilo Índia. Salvador, boa noite, é o TAM 8002, autorização Galeão, nível 360. 36 Galeão, prepare da Alblesa, guardicópio 8002. Aguardando 8002. Solo, gol 1602, livrou na sua escuta. 602, táxi em frente, Alfa Índia, portão 01 no 602. Alfa Índia para o portão 01, o novo 602, gol. Webjet 6720, autorizado a decolar, 150 graus, 09, nós. Salvador, boa noite, gol no 764. No 764, boa noite. Ciente da informação, por gentileza, autorização Brasília. Brasília 360, prepare gole, o fita, guarde cópia. Positivo, aguarda, gol no 764. Webjet 6720, decolou aos 49, chama o controle. A chamar, obrigado. Controle, Webjet 6720. Sub, mantenha nível 340, vigilância. Subindo ao 340 de lance, ao 6720. Pode a Prada, é o 6720. Autorizado. Prada, obrigado. Patrulha, o Bravo Kilo Índia está no ideal de descida. Bravo Kilo Índia descida para 4.000 pés, 1014. 4.000 pés com 1014, Bravo Kilo Índia. Cinco, 5 milhas para Coral, serviço radar terminado, mantém 140, chame Ilhéus. 1201 no bom voo. EP 5415, controle. Padrão 5. 3 milhas para Coral, serviço radar terminado, chame Ilhéus 1201, mantém 140, bom voo. Salvador, trip 5415. Recebe o controle, trip 5415. Recebendo, 5415. Passando Coral, serviço radar terminado, chame Ilhéus 1201, mantenha 140, bom voo. 0140, já passando Coral, chamar Ilhéus 1201, 5415.